Dos encontros de domingos, das conversas bobas, ver você sorrindo. Tô tentando entender porque você se foi. Caí bem direitinho nesse seu teatro, na sua peça boba sendo meu palhaço. Acreditei nas falsas promessas de amor. Certeza que o relacionamento entre nós seria bem pior. Mas a vontade e o desejo de te amar me faz um bem maior. Eu tô quebrando a cara com meu coração. O saldo da minha conta é só decepção. Descobri que na verdade tudo foi mentira. Apareceu pra bagunçar de vez a minha vida. Perdeu de vez quando outra aparecer fazendo o que você não fez. Pisei no freio, o cinto não segurou. Sofri um acidente de amor. Eu tô quebrando a cara com meu coração. O saldo da minha conta é só decepção. Descobri que na verdade tudo foi mentira. Apareceu pra bagunçar de vez a minha vida. Você vai perceber que me perdeu de vez quando outro aparecer fazendo o que você não fez. Pisei no freio, o cinto não segurou. Sofri um acidente de amor. Sofri um acidente de amor. Sofri um acidente de amor.